Quinto dia. Na posição sentada, ereta. Lentamente, flexione a cabeça, dirigindo o queixo para o peito. Depois, levante o queixo, estendendo a cabeça para trás. Cuidado para não mexer as costas. Repita por 10 vezes. Na mesma posição, lentamente gire a cabeça, fazendo um círculo completo para frente, para o lado, para trás e para o outro lado com as costas retas. Repita 5 vezes. Sentada, braço direito esticado ao longo do corpo, com a mão estendida para cima. Coloque a mão esquerda na orelha direita. Incline a cabeça para o lado esquerdo, enquanto você força o ombro direito para baixo. Repita 3 vezes de cada lado. Deitada, dobre os joelhos na barriga, segurando-os com as mãos. Puxe-os, alongando a região das costas. Mantenha por 30 segundos e relaxe. Repita 3 vezes. Deitada, estique devagar as pernas. Leve os braços acima da cabeça e estique-os. Estique-se, alongando braços, dedos da mão, pernas e dedos dos pés. Sustente os movimentos por 5 segundos e depois relaxe.